Sanemia 251 no táxi via Pátio 1, no táxi Índia, até o ponto de espera Pistão 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. M19 ajuste, autorizado via Pátio 1, no Índia, ponto de espera Pistão 095, Sanemia 251. Xanel 6251, autorizado a linhagem de decolar Pistão no zero, vento 130 graus, 99. 6251, decolar 240, corrigindo 41, no controle 120, decimal 8, no voo. 08, boa. Controle Oceaner 6251, decolou no perfil da Andréa Oleira, está cruzando agora 1200. 6251, no contato radar na decolagem, voo em Leda, subou 360, vigilância. Voando Leda, vigilância 360, Oceaner 6251. Táxi via Pátio 1, táxi do Índia, até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 09, um bom voo. Muito grato, Saulo. Só para um teste de áudio. Alto e claro, bom dia. Bom dia. 1-3-1-7-1, bom dia, autorizado a linha de decolagem, pistão no zero, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Alô, Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar November Sierra. Oscar November Sierra, bom dia, prossiga. Bom dia, Salvador, solicito autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal, vinda número 5. Autorizado reboque, reporte ao término, Oscar November Sierra. Sierra, ciente, reporte aí. Autorizo 171, decolado 248, controle 120, decimal 8, bom voo. Prisão 71, contato radar na decolagem, voe Leda, sobre o 320, vigilante. Leda, 320, 3171. Saia 251, chama seta Recife, frequência no 251, alterna 13395. Solicitando autorização para adentrar o pátio principal até o fim de número 5. Mosca November Sierra, autorizado, chamei o termo. Sierra, sim, chamarei. Câmbio 251. Central, sua nova vez de guerra, comunicando o técnico de rebote, bom dia. Gente, bom dia. Sim. Pelo 251 no centro de equipe. 251, boa. Da morte vai devido ao treinário à frente, na mesma saída. Zona 71 chama Centro Recife, 12251, alterno no 3395. 961. 961, bom dia, prossiga. Bom dia. É a E, autorização Galeão. Ciente, voo 961, autorizado para Galeão, nível 360, conforme o plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, efeito saída da EL, Leda, voa direto Irume, após Irume conforme o plano. Transponder 5074, controle 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, rota conforme, nível 360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda Irume. Posso conforme, 074 é o alocado, 208 é a saída, 961 da Gol. Gol do 961 no correto, portão 3, chama o centro de estacionamento. Chama, 961 da Gol. Salvador, bom dia, Xanara 62, informação ECA. A 625, assim, identificação, desça para 4 mil pés na chegada a Bonfim, ajuste no 019. 4 mil chegada a Bonfim, 2019, autorizaria a proa de pelota presente. Dado, posso vê-lo. Posso vê-lo, Xanara 625, obrigado. Foi duro, 6225. 2 mil pés, reporte na final. Você quer que o meu conselho operacional agora? Na 225, o conselho chegou a uma conclusão, 5 votos a 0, seu voo hoje tem. Nossa, muito obrigado, né? Da Gol, puxa, está na meta. Golo 961 motorizado, chame o táxi. 961. Salvador, bom dia, voo 1865, informação, Foxtrot. 865, identifique, desse para 4 mil pés na chegada Bombe, ajustando 019. 4 mil na Bombe, 29, voo 1865. Para o táxi 961 da Gol, 181 a bordo, 3h40, Campinas. No 961, no táxi até o ponto de espera, pistão 0, via Índia, quando lá reporte pronto, ajuste no 019. 019, Índia, quando pronto, reporte, 961 da Gol. Oceaner 6225, final de 4 milhas da 1-0, baixa entre a roupa. Oceaner 6225 avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Sem repouso. Pronto, 961 da Gol. Pelo 961, a linha mantém pistão 0. 961 da Gol. É 225 no solo aos 25, liberando via Eco, taxina, me escuta via Alfa Juliette, portão 07. Eco Alfa Juliette para o 07, não se escuta. O 961 no decolagem autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Enfia, 961 da Gol. Romano, decolar 227, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Salvador, bom dia, voo 961. Voo 961, contato radar na decolagem, voo Leda, sobre 360, vigilância. Bom dia, SAP 360, Pro de Leda, Gol 961. Controle voo 961, desvio à esquerda para evitar a formação. Tá pronto? 180 mais ou menos. Livre? Dá umas 10 milhas. Cinco da Gol, desce a 2000 pés, autorizada a aproximação final da pista no zero. Ponte no lote. 2000, autorizada final da no zero, reportada no localizador, Gol no meio, segundo 8 metros. Voltando Leda, Gol 961. Liga! Sabe nenhum, chamou? Ah, faz favor, tá voltando, voa Leda. Leda, ciente. O 961, chamo Centro Recife. 1251, alternativa 3395. 1251, alterna 3395, o gol 961, obrigado você. Bom dia. Utilizado no ILS o gol 1865. 865, para a aproximação final. Chame torre 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia.